Bom, a pergunta é se o sonho acabou ou não acabou. Estragou, nunca mais um show. Agora ninguém mais vai elogiar se eu marcar um gol. Agora todos sabem que o inferno é o lugar pra onde eu vou. Terei que ser frio igual Moscou. Meu mano na calma me disse: aê, papo reto, agora tu se matou. Não sou mais um ídolo, agora declaradamente um inimigo, um fudido. E de verdade na minha própria mente eu tô perdido. Eu tô no fundo do abismo. Recebi a mensagem: seu fracassado maldito, cometa suicídio. Publicamente ninguém mais do meu lado. Eu entendo que eu vou ter que seguir sozinho. As fotos na lista de contato começaram a desaparecer. Mensagens não respondidas. Quando verdades vieram à tona, o silêncio foi uma despedida. Na vontade de machucar o mundo inteiro por não lidar com a dor da minha ferida. Revólveres ou facas não vão resolver antigas brigas, mas eu ainda queria. Peço desculpas a todos. Problemas da minha vida me transformaram em algo horrível. E foi eu que escolhi fazer as merdas, sabendo que esconder elas era impossível. Parei de pensar o que é certo e errado. Me deixei levar pelo meu niilismo. Eu sei e aceito que depois disso vou ser visto como um grande desperdício. E o sonho vai continuar para sempre, porque o sonho é o sonho da humanidade inteira, que sempre foi a liberdade, a paz. Por incrível que pareça, sem o chavão hippie, o amor, mas o amor mesmo. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é realidade.